Papa Romeo Serra Tango Delta, desça para 2 mil pés, o ajuste no 013, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2 mil pés, ajuste no 013, autorizado ILS, reporte estabilizado. Averiguado, Sinal ILS, 1-0-3, Papa Romeu Serra, Tango Delta. Papa Romeu Serra, Tango Delta, completa com a torre 1-1-8-9-5. Torre 1-1-8-9-5, Serra, Tango Delta. Rede Salvador, Papa Romeu Serra, Tango Delta. Papa Romeu Serra, Tango Delta, avistado, autorizado curva, pistão no zero, vento 1-2-0 graus, 9-9. Pouso autorizado, Serra Tango Delta. Obrigado. Parte 5 após pouso, Serra Tango Delta. Afirmo, Serra Tango Delta. Salvador é o Sam 3520, 906, Santa Delta, Aracaju, 190, autorização. Sam 3520, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 190. Decolada pista no zero, curva esquerda, saída Conde. Controle no 20, decimal 8, aciona 551 no 7. No 0 para Aracaju, decolada no 0, curva esquerda, Conde, intercepta Golf 677, no 208, com controle 551 no 7, no transporte, na 3520. Protegimento correto, na 3520, chame para pushback acionamento. Chama na graça. Bom dia, o 1-1-7-0 com informação Delta. Estamos no 07, autorização Guarulhos. Voo no 1-7-3, autorizado Guarulhos, via rota do plano, nível 360. Recolada pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda, Mótiva. Aciona 5522, controle 120, decimal 8. 360 conforme, decolando adentro, primeira direita da LV da Mótica. 5522 transponder 208 controle, voo no 93. Só confirmando 5522, código. 5522. Correto, na posição 7, chama para pushback acionamento. Chama nessa, obrigado. O Delta Solo 1 no 6, liberando a direita, chame Solo em 1219. Romeu Serra Tango Delta, táxi Alfa Juliette, Pátio Uno, Lima Mike, chama novamente na Taxiway Quebec. O ONU 973, Quebec, acionamento. O ONU 973, autorizado, chama o SAC. Autorizado, chama o SAC, do ONU 973. Autorizado, Serra Tango Delta, até o Parque 5, com a estacionar a frequência livre. Salvador, bom dia, 432, boa noite, informação Delta, autorizada até 150. 3816, autorizada, correção, desça para o 050, via chegada Mário. 050, via Mário, 3816. Salvador, mais uma vez, uma boa noite, 3630 Batano, 03 para pushback, etc. Café, posição aguardando, tá? 3520. Escuta, 40. 3520, autorizado, puxa para estacionamento, chama para o TAC. Puxa, aciona, chama para o TAC, chama 3520. Três autorizado a linha e decolar, pistão no zero, vento 120 graus, 1-1 nós. A linha decolar, pistão no zero, voo 1-1-7-3. Três, decolado, 3-1, controle, 120, decimal 8. Boa, 1-1-7-3, na escuta. Controle, bom dia, voo 1973. Voo 1973, contato radar, sul para o 360 via saída da Elba. 360 via saída da Elba, liga, 1973. São 3816, deixa para 2000 pés o ajuste no 013. Autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2013, reportará no ILS 3816. Confirma novamente a autonomia alternativa. 145, Recife, 142, aborto. Gente, táxi autorizado até o ponto de espera da 10 via Índia. Ponto de espera chama a torre 118, 95, ajuste de altímetro no 013. via Índia, 10895 no ponto 0, 1, 0, Santo 3500. Obrigado, boa noite. Então, Leda, já presente. É o Leda, Leda. Boa, Leda, o gol 1973. Leda, voando, 1973. Santa 3520, autorizado ali a decolar, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 9-9. Ali decola, Santa 3520. Papa Romeo Bravo e Tortando, voo direto à proa de Mari, para a chegada Mari, e desça para o nível de voo 050. Gente, o Bravo Tortando na proa do VOR, descendo até o nível de voo 050. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3520, cruzando 1300 pés. Tá 3520, contato radar, voo para 190, via saída Conde. Via saída Conde, 190, tá 3520. Está 3-8-1-6. Está 3-8-1-6, completa para a torre 1-1-8-9-5. 3-8-1-6. Torre Salvador, tá 3896, bom dia. Está no ILS 2 milhas para Simbra. Tá 3896, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 20 graus, 9 nós. Autorizado pouso na 10, tá 3896. Firmando daí, 5 1. Afirmo. Obrigado, bom dia. Controle da 3520. Possível. Pode coordenar a proa do Alfa Romeo 363, senhorita? Tá. Será? Metrô-meia, solas 4-2, próxima direita, solo, 1-2-1-9. Direita, solo, 2-1-9, está 3-8-1-9, bora. Salvador, bom dia, 7-3-2-9-6 ali para a nossa escuta. 7-3-2-9-6, táxi autorizado via Alfa Juliette até o portão 7. Alfa Juliette, portão 7, 7-3-2-9-6. Romeu Bravo, Sr. Tango, deixa para 2 mil pés, o ajuste 0 no 3. 0 no 3, autorizado 0 no 3. Eu já aguardo para prosseguir na descida, vamos começar agora com a gente. Pode voar, 3 metros. Esses 2 metros afastados 57 milhas, não tem sucesso estimador, seus cadastros são encerrados. Vamos aconselhar a Caju para prosseguir na descida. Frequência no 20 decimal 3. Valeu, bravo, Tertango. Precisa presente de estacionamento para prosseguir o visual. Alvo Tertango, regras modificadas 0551, desse condições visuais para 1.500 pés, reporta na visual do campo ou no farol de ponto. Farol de ponto, visual do campo, autorizado 1.500, alvo Tertango. Pode deixar que eu não visual, não tá? Afirmo. A 35 passar travado, Bravo Tertango. Papá, meu Bravo Tertango, autorizado pouso, pista 35, vento no 20 graus, 9 nós. Vamos autorizar 35, Bravo Tertango. Bravo Vitor Tango, solo aos 5, 7, autorizado até a bata, estacionar a frequência livre.